que você acha dessa junção do funk com rap? Tudo a ver, músicas irmãs, da mesma origem, sou funk também. Rap é som de preto, funk de favelado. Eu sou das quebradas, trago cada um de um lado. Ninguém fica parado quando eu tô no mic, mano. Pique MC Guimê, carai. Vai segurando aqui, só os meninos bons, direto da Zona Norte. Vivendo e vivão, liga aí pros braços fortes. Todo mundo embrasado e não tem pra ninguém. Tá cheio de novinha, é o Bruce. Então é só saber chegar, irmão, pode pá. I love Rio, salve SP, é nós de BH. E se elas quer dançar, descer até o chão. Tá esperando o quê? Solta esse pancadão. Go low, go low, go low. Go low, go low, go low. Batom, salto alto, brinco, vestido colado. Quando ela dança o vestido sobe, ela puxa pra baixo. Esbanja sensualidade com todo rebolado. Morena linda brasileira da cor do pecado. Mexendo seu corpo cheia de malícia, rebola gostoso. Rainha da pista empina, vai se movimenta. Deus do céu, mas que delícia. Ela não para um só minuto. Dança funk a toda pilha, como se fosse integrante do bonde das maravilhas. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Gostosinho. Coloca a mão no joelho, vem rebola, esfrega anime. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quando cê manda o quadradinho, cê quase mata o pai. Go low, go low, go low. Go low, go low, go low. E ela desce, desce, desce. E ela desce, desce, desce. E ela só vai, vai, manda o quadradinho. E ela só vai, vai, manda o quadradinho. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Eis que um dia, doutor, esse jogo ainda vira. Enquanto você dorme, faça um tour com a sua filha. Na rua, no beco, no quarto, na vila. Mas pode ficar tranquilo, porque eu não guardo mágoa. Vou tratar ela bem, igual faz Mr. Kata. Pego ela na sexta, só entrego segunda. Final de semana inteiro é só pumba lá pumba. E tanto faz se for de pista ou camarote. Porque depois do baile eu quero só love, só love. Ela pede, vem das quebradas. Ok, eu vou, mas sem essa que tá doendo. Agora aguenta, amor. Go low, go low, go low. Go low, go low. E ela desce, desce, desce. E ela desce, desce, desce. E ela só vai, vai, vai, manda o quadradinho. E ela só vai, vai, vai, manda o quadradinho.